Olha só, tá começando mais uma edição do podcast do Portal da Luta Livre. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Marcos Amaral, comigo aqui o super garoto Igor. Olá pessoal, muito boa noite, estamos num clima meio de besteira, tá todo mundo dando risada, então vamos começar bem animado essa jossa aqui. É isso aí, quem também está conosco nessa edição, os membros do Portal da Luta Livre. Primeiro de tudo, antes da gente anunciar quem está aqui, eu queria pedir desculpas ao Raposa, né, porque não deu pra ele participar. Porque o Skype só aceita, no máximo, conversa com 5 pessoas, né, seriam 6, mas infelizmente por bloqueios aqui do Skype o Raposa não pôde participar. Eu sei que a galera tava esperando o Raposa e tal, tá criando-se uma expectativa, né. O Raposa que agora tá com um novo blog aí também, é o getreadytorumble.wordpress.com. E olha, eu vou te falar uma coisa, o que que deu esse blog aí, a criação desse blog. Eu até falei sobre isso no portal, né, que é também o final temporário, né, do This Is Wrestling. Por enquanto tá paralisado aí, por causa da saída em massa que houve lá do blog e tal. Mas, então, o Raposo não pôde participar, mas nós temos aqui conosco hoje Irã Santiago, o Rafael Tadeu também aqui, administrador também do Portal da Luta Livre, e o Renan Olá, né? Vamos chamar o pessoal aqui. O Irã tá aqui com a gente. Fala, Irã. Boa noite, boa tarde, bom dia, horário que estiver vendo esse negócio aí. Estamos aí de novo, depois de participar na época do PTW, na 8ª edição. Mas agora estamos voltando aí pra animar a galera. É isso aí. Bom, também quem está aqui com a gente no podcast, o administrador também do Portal da Luta Livre, o Rafael Tadeu. Ele acabou de cair, mas tudo bem, nós estamos chamando ele de novo aqui. Enquanto isso, o Renan vai se apresentando. Fala, Renan! Boa noite, bom dia, boa tarde, então aí. É isso aí. Bom, e o Rafael já deu uma caída aqui, mas a gente já vai chamar ele logo de volta, para que ele se apresente e tal, e fale sobre os temas dessa edição, que, bom, pela data hoje, dia 15, ainda não foi ao ar. Daqui a pouquinho vai ao ar o No Way Out, né, às 10 da noite, então muitas expectativas estão rolando. Lógico que a gente grava essa edição alguns dias antes, hoje é dia 12 de fevereiro, 3 dias antes do No Way Out, mas até o momento nós já temos 5 lutas confirmadas para esse evento, né? Tem um card já praticamente consolidado, já tem meio uma luta de diva, né? E assustou a galera aí. É, por enquanto nenhuma, né? Acho que eles não colocaram luta de divas ainda, porque pelo jeito vão começar a inserir as possíveis brigas agora, como a Natália entrou essa semana na ECW e a Beth Phoenix até já falou que gostaria de lutar contra ela, talvez eles podem alguma coisinha assim. É, vamos ver agora, dá tempo de confirmar, né? Pode ser que até esse período que a gente tá gravando e a publicação do podcast já tenha mais uma confirmação de luta, porque com certeza acho que um combate entre divas, principalmente no caso do cinturão aí, né, é capaz de a gente ter sim. Então resta agora esperar os próximos dias, enquanto aqui a gente grava no dia 12, para ver o que vai acontecer, mas possivelmente nós já teremos uma luta de divas confirmadas. Enquanto isso, vamos falar sobre as lutas que já estão confirmadas, né, à altura agora da nossa gravação, que são as seguintes. Bom, nós temos já duas Elimination Chambers, né, que valem cada uma o cinturão mais alto de suas equipes. No caso do SmackDown, nós temos o WWE Championship, com Edge, Undertaker, Big Show, Triple H, Vladimir Kozlov e Jeff Hardy. Quem vocês acham que vai levar essa daí? Eu acho que no meio da confusão eu torço para que o Jeff Hardy dê uma levantada e recupere o que é dele. Na minha opinião, Triple H vai sair, pra variar, né? Vai ganhar essa aí, porque ele não vai voltar no main event de nada, do WrestleMania. Pra mim, já tô levando assim que o Edge vai reter de novo, já não vai ter muita diferença não. Visto que tá se caminhando aí, pelo que parece, o WrestleMania, Edge também disputando uma coisa de título aí, mas acho que o Jeff Hardy não leva não. Bom, eu acho que o Edge vai segurar, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Aí ele vai pro WrestleMania, mas se bem que a gente tem que ir, né? Tem em mente que Triple H, né, pode ter uma grande chance aí de novamente levar o cinturão da WWE. Botar o nariz no meio do WrestleMania. Narizinho, por sinal, né? O nariz dele já deve estar lá. O tamanho que é, ele chega 3 meses antes em qualquer lugar do que qualquer coisa. O nariz dele já tá no One Night Stand, rapaz. Ele tá na frente. Vendo? Tá pensando que o cara é besta? Ele já tava na frente. É, pode crer, né? Bom... Você acha que ele conquistou a Stephanie Comer? Ele já chegou cutucando, já colocando o nariz onde era chamado e já ganhou a empresa. Nossa senhora, cara. É, agora principalmente com Stephanie no Raw, né? Shane McMahon aparecendo agora com uma nova field e tudo mais. A gente já vai até falar disso porque é mais um combate confirmado pro No Way Out. Mas vamos também mencionar a Elimination Chamber do Raw, né? Que temos aqui John Cena, Kofi Kingston, Rey Mysterio contra também o Chris Jericho, também contra Mike Knox, que eu não entendi até agora, e o Kane. Bom, eu acho que pra mim, não sei quanto pra vocês, né, acho que o John Cena vai manter o cinturão, mas no final das contas, as surpresas maiores dessa Elimination Chamber pra mim é a inclusão do Kane e do Mike Knox, não sei quanto a vocês. You know. Eu não diria que é surpresa não, porque teve aquela briguinha do... aquela luta, né, do Kingston e o Rey contra Knox e Kane, que foi uma puta de uma luta, por sinal. E eu acho que não é sem noção não, colocar o cara e ele vai mandar bem sim. Só que infelizmente o resultado já é previsível e o melhor lutador dentre todos os combates, a gente já sabe que o John Cena leva, né? Sim, mas agora o Mike Knox, que teve uma field, vamos dizer assim, meio estranha com o Rey Mysterio e tal, naquela de, por que você atacou o cara? Ah, eu não sei, tipo, eu sou bobão, sei lá. Não dá pra entender como que ele conseguiu chegar até agora num às vezes o Knox vai bater muito no Rey Mysterio e quando ele tiver desacordado o Kane tira a máscara e acaba com duas fields ridículas de uma vez só. Quem tira a máscara? Kane tira a máscara de novo? Do Rey Mysterio. Se o Mike Knox vai espancar o Rey Mysterio até que ele desmaie, o Kane vai tirar a máscara de quem? Eu tô pensando em qual máscara que o Kane tá tirando. Não, dois mexicanos que a WWE contratou. Não, mas você acha então que tem chance de um dia o Rey Mysterio perder a máscara na WWE? Não acredito que tão cedo agora no Way Out, mas talvez alguma coisa ruim. Pra desse que tipo levanta essa hipótese, cara? Eu tô comentando, tô falando. Sempre levamos as coisas um pouco pro lado da comédia, porque é uma comédia colocar tanta gente numa luta sabendo que o John Cena vai sair campeão. Então, pra que ficar criando especulações? Não, então vamos colocar essa luta aí vai ser John Cena mesmo, mas eu bem queria ver o Mike Knox ganhando esse negócio só pra matar muita gente raiva aí. É, ia ser divertido mesmo. Eu acho que o Mike Knox é uma surpresa nessa Elimination Chamber, justamente pelo tempo de duração da field dele com o Rey Mysterio, e até porque é uma field inexplicável. Eu não entendo como ela começou, não entendo como ela vai terminar, entendeu? Sei que vai render alguma coisinha lá no, na Elimination Chamber, com certeza, vai ter bastante troca de golpes entre os dois, mas... não dá pra entender ainda o que, que o Mike Knox tá fazendo, o que, que a WWE tá querendo do Mike Knox, entendeu? Porque transferir o cara pro Raw, da ECW pro Raw, é um grande passo. E acho que até agora todos foram merecedores dessa transição, mas o Mike Knox ainda não mostrou muita atitude no Raw, não. Pelo menos eu acho, né? É, ele veio da ECW, assim, ele também não tava muito aparecendo na ECW. Aí do nada ele vai pro Raw, aí começa a bater no mistério e monta essa field aí. Mas agora, eu acho que vai acabar virando uma coisa, tipo, ele vai chegar lá, conta, dando muita porrada no mistério e depois ele sai, vira só mais um. Eu acho que foi interessante até o jeito que ele entrou na questão da Elimination Chamber, porque ele entrou no House Show, né? Assim como The Miz and Morrison ganharam o título no House Show, agora temos de novo o Mike Knox entrando na Elimination pela House Show. É, realmente é uma atitude nova aí da WWE. Eu acho que é uma tática para para vender mais ingressos, né, para os house shows e tal, porque aí o pessoal tá mostrando que até mesmo no house show tudo pode acontecer, até uma troca de cinturões, uma vaga em alguma partida importante, alguma luta importante de um pay-per-view, né? É uma tática nova aí da WWE, eu acho, que para driblar essa crise econômica, não sei. Pelos lutadores que estão envolvidos na luta, os seis me agradam bastante. O Kane, infelizmente, perdeu a máscara e o cabelo perdeu os poderes, mas ainda sabe jobar bem. O Kofi Kingston manda muito bem, o Rey Mysterio melhorou, o Jericho foi incontestável. O Mike Knox, acho que é uma grande oportunidade dele mostrar o que ele sabe, né? É hora dele, se ele tem alguma hora para aproveitar, essa hora vai ser agora. E o John Cena, o John Cena é o campeão, né? Ele vai continuar campeão, pelo jeito. Pois é. Bom, nesse momento que a gente fala aqui dos combates do No Way Out, né? Que já falamos dessas Elimination Chambers. Aparece aqui finalmente, o Rafael teve um problema, o PC desligou na hora de começar a gravação. Rafael Tadeu também está aí com a gente. Fala aí, Rafael. Victor do caramba, aqui no computador desligou na hora que começou o podcast. Acontece. Às vezes o meu desliga sozinho também. Não tem. É a culpa dos sites que tem aquele, vamos dizer assim, o bom cinema que há na internet, né? Acontece com as melhores famílias. E beleza. Estou olhando, sem nem o que estão falando. Tá, vamos continuar então. Como a gente falou de ECW, Mike Knox e tal, nós temos também um combate pelo ECW Championship Match, né? Aliás, pelo ECW Championship, né? É uma ECW Championship Match. Jack Swagger vai defender o seu título contra Finlay. Ah. Lutaram. Pode crer. Agora tem. Vamos ver agora o que vai acontecer. Se o Jack Swagger, que já teve a sua, vamos dizer assim, seu recorde de vitórias consecutivas quebrado, né? Ele era inderrotável, né? Até pouco tempo atrás. Bom, agora vamos ver o que vai acontecer e logo, né? Vamos ver se por acaso o Christian vai continuar na ECW. A gente vai falar sobre o draft mais tarde. Mas vamos ver se ele vai continuar na ECW e quem sabe tentar recuperar, tentar pegar esse cinturão ou do Jack Swagger ou do Finlay. Não sei quem é que vai ganhar, mas quem que vocês acham que ganha essa luta? Eu acho que assim, se o Christian já chegou fazendo hit que vai brigar pelo ECW Championship, eu não acredito que a WWE já tire ele tão rápido da ECW. Até porque a ECW tá precisando de um lutador foda, o Christian apareceu num momento bem, pegou todo mundo de surpresa e acho que se manter ele na ECW vai servir até como um golpe para manter a ECW, dar algum ar de esperança pro show que tá uma merda. E com certeza eu torço para que o Finlay leve e venha a briga de Finlay com o Christian, que vai ser muito legal. Eu sou mais enjoado um bocado. Eu tenho mesmo preconceito contra o Finlay por causa daquele negócio do Rose Rogue, tal, que eu acho uma babaquice, aquele anão lá. Prefiro que o Swagger leve e que brigue no, futuramente com o, no caso, o Christian. Bem melhor, e o Christian tomara que permaneça na cidade para poder levantar o show, né? Porque saiu o Matt Hardy, saiu o grande nome da ECW nesses últimos, sei lá, nesses últimos meses. Eu já achei esse retorno aí do Christian meio indigno, eu diria. Tipo, foi uma surpresa, né? O cara aparece na ECW. Aí, mas, pô, o cara vai lutar pelo título da ECW, o cara voltou da TNA pra pegar um título de mid-card na WWE, eu acho que é isso meio idiota. Tipo, e ainda nem fizeram, tipo, a volta dele nem foi tão grande assim. Tipo, olha só o Jericho voltou e ele já foi contra o Orton, já querendo o título da WWE. O Christian volta numa SW pra pegar o título do Swagger e ninguém esperava isso. Eu achei um meio tosco essa ideia da WWE. Temos que admitir que foi surpreendente. Porque, justamente por isso, o cara de tão alto calão voltar numa merda, digamos assim. Calma, mas, calma. De certo modo, temos que... Todo mundo queria ir no SmackDown. Então, mas de certo modo, a gente tem que pensar no quê? Ele pode dar uma levantada no show da ECW, como pode também deixar continuar a mesma merda e ele tá lá. acho que comparações não devem ser feitas. É você pegar um Chris Jericho e você pegar um Christian, ou pegar qualquer outro fulano e colocar lado a lado. O Swagger mesmo veio do nada, é um desconhecido e já chegou a ser do campeão. Não, eu tô querendo dizer que, tipo, a volta, assim, a volta em si, tipo, o Chris Jericho criaram toda uma expectativa, colocar aquele vídeo, daí quando ele volta, e ele voltou e já foi pelo WWE Championship lá, aquele negócio morto. Só que aí... Christian, ninguém sabia quando ia voltar, como, e parece um SW, pô. Então, mas é que aí é que tá o fator surpresa. O do Jericho todo mundo sabia, então tira a graça da coisa, porque se fosse um estrondo, uma surpresa, alguma coisa assim, beleza. Mas o Jericho já todo mundo matou a charada na hora que apareceu os códigos. Gente, calma. Vamos falar daqui a pouco sobre esse retorno do Christian, até porque das circunstâncias que o Christian retornou pra WWE, a gente tem até algumas coisas assim pra comentar, porque foi um retorno estranho. Mas calma que a gente já fala sobre isso. Vamos seguir aqui o papo do No Way Out. Deixa eu falar do próximo combate. Agora vamos falar do Raw de novo, né? No No Way Out. Shawn Michaels contra JBL numa... tudo ou nada, né? Vamos dizer assim, uma All or Nothing Match, que foi anunciada assim, né? Se o Shawn Michaels ganhar, ele vai estar livre do contrato do JBL, vai receber tudo lá que o JBL tá devendo para ele. Mas se perder, vamos dizer assim, a alma de Shawn Michaels será de JBL. Né? Coisa meio Shang Tsung. É, mais ou menos isso. Your soul is mine e tal, e aquelas coisas todas. Se ele perder, ele será para sempre, para a vida toda, funcionário do JBL, né? Então eu acho que é lógico que a gente já sabe o que vai acontecer nesse combate, né? Lógico, o JBL vai ganhar e vai continuar jogando o Shawn Michaels. E vai ganhar? Vai dar pano pra manga pro WrestleMania. Não. Também não, velho. Eu acho que tinha que dar pano pra manga pro WrestleMania, sim. O JBL tinha que continuar massacrando, sim, e colocar essa puta luta no WrestleMania. Porque se deixar o Bradshaw lutar o que ele luta, e o Shawn Michaels vencer ele numa WrestleMania, seria uma coisa muito bacana. Até porque não tem porquê, seria sem senso acabar essa feud agora. Porque, porra, o cara faz um puta de um negócio pra acabar num pay-per-view No Way Out, sendo que é uma luta digna de um grande evento que pode chamar muita atenção e faturar pra cacete. Mas é aquilo, cara. Acho que se o cara tem uma luta agora, tudo ou nada, onde já tá determinado, pô, se o Shawn Michaels perder e ele vai ser funcionário de JBL a vida toda, pô, quer dizer então que não vai valer de nada essa luta, que no WrestleMania os caras vão ter uma segunda chance? Então você quebra esse storyline aí. Então eu acho Não é, ô Marcos, é questão de jogada isso aí. Não quer dizer que a luta de hoje não vai valer de nada. O que garante que acabe de o McMahon voltando, interferindo nisso, ou aconteça alguma mudança drástica, sabe-se lá por quê, na storyline, e eles voltam a ter essa luta? Tipo, eles têm que criar essa expectativa. Eles não podem simplesmente, ele é a luta que ele vai perder, então ele vai perder e ele vai ganhar e vai ficar livre. Não é assim, eles têm que trabalhar um pouquinho também esses. Bom, eu não sei não. Eu acho que nessa luta é certo que o Shawn Michaels vai ganhar. Eu acho que é certo que vai acontecer isso. Mesmo depois ele já tendo se humilhado, deitado e o cacete a quatro, eu acho que mantém mais um pouquinho. Bom, vamos ver, né? Vai ser uma grande surpresa, porque acho que justamente pela especificação do combate, a vitória do JBL vai deixar a galera que é fã do Shawn Michaels com o coração na mão aí, né? Como o pessoal já ficou quando começou essa storyline, né? Ridículo, afinal. Eu também acho que é ridículo, mas fazer o quê? Na WWE gosta disso. É típico do Shawn Michaels, se fuder e dá a volta por cima. Aí fica um tempo neutro, sumido, aí volta, se fode bastante, depois dá a volta por cima de novo. É normal. Isso aí quem acompanha o Shawn Michaels e conhece já tem mais ou menos a noção. É verdade. Bom, vamos aqui para o último combate confirmado até o momento que a gente está gravando, né? Deixando bem claro, que é, e esse é o que eu mais aguardo para esse evento, né? Randy Orton contra Shane McMahon numa No Holds Barred Match. Nosso amigo Shane McMahon, que veio até aqui no Brasil, viu a gente lá e tudo mais, eu acho que vai pegar fogo essa luta, vai ser a melhor do evento. Se não for a melhor da noite, vai estar ali batendo em qualquer uma luta que já pensou em acontecer nesse evento. E não chuto o vencedor, porque eu sou fã dos dois e quero ver o pau quebrando. Ah, não, eu por ser fã mesmo, eu espero uma vitória do Shane, entendeu? E, bom, certeza de que vai ter os movimentos malucos, os spots malucos que o Shane faz, é certeza que vai ter. E o Sami Legacy confirmado também, tadinho. É, possivelmente, né? Porque já que nós temos aí o Randy Orton com seus capangas, né? Vai com certeza haver essa invasão. E vai ser muito legal, acho que um combate muito bacana, trazendo um pouco de... trazendo mais hardcore, né? Daí o cara tá faltando. Foi bom ver o Shane de volta, porque é o seguinte, é um cara que tá já mais avançado, né? Com seus cabelos brancos laterais, assim, meio já levando na lateral. E tá aí, tá metendo brasa, foi no Raw na última semana, lutou pra caramba, tipo assim, não deu o máximo que já deu, né? Mas deu uma boa noção do que pode fazer e tal. Eu tô esperando ter um grande combate dele no domingo. É, acho que todos, né? O tempo que ele tá aí ausente, sem lutar, agora quando ele aparece, ele que já tem uma história boa aí, né? Uma história bem hardcore na WWE, acho que é um bom combate, é um bom retorno dele. Resta saber agora se ele vai continuar ou se vai ser mais uma aparição, e aí ele vai sumir de novo, tá? E vai ficar lá do lado de trás, ali nos bastidores, como ele ultimamente esteve, né? Vamos ver o que vai acontecer. E essas são as 5 lutas confirmadas até o momento pro No Way Out. Lembrando que pode ter mais confirmações nesses 3 dias do período de gravação até o dia de hoje, que você está ouvindo o podcast dia 15, né? Com certeza lutas de divas aí no meio vão estar, creio que lutas pelo cinturão e tudo mais. Vamos só esperar para ver o que vai acontecer, mas deve ser mais ou menos isso, né? É, não creio que deve sair muito, mas eu acho que eu tô apostando numa questão da luta das divas do SmackDown, que há muito tempo não tem disputa pelo título, né? Sim. Acho que por aí, acho que sexta-feira agora vai aparecer uma coisa nova. É, agora o que eu queria entender é como é que vai ficar o lance agora, a Natália indo também pra ICW, se ela vai continuar em cima ou se vão mudar um pouco o rumo dela aí, já que ela tá agora com o Tyson Kidd, né, o TJ Wilson da FCW. Então, seria vamos ver bem se... legal uma luta entre a Beth e a Natália. Eu creio que essa seria é a luta do Strong. Bem, as duas são boas lutadoras e tem uma presença muito grande, né? Com certeza. Natália vem dos Hart, acho que não precisa falar nada, né? E a Beth Phoenix, quem já estiver lutando uma luta que seja, já sabe do que ela é capaz. Não, eu vi um vídeo dela no YouTube, cara, da Beth Phoenix, ela levando dois caras no Fireman's Carry. Os dois ao mesmo tempo, sabe, arremessando os caras. Porra, cara, coisa linda de se ver, tá ligado? Não é uma coisa. Eu vou botar o link pra galera aí na seção dos links relacionados, dos links citados no podcast, pra galera ver também a força que essa mulher tem. Então é uma lutadora de verdade, né? Não é mais um rostinho bonito que tem aí na companhia. Então é bom ver que tem gente ainda salvando um pouco a divisão das divas, né? Porque não adianta só beleza, tem que saber dar porrada. Bom, vamos falar agora sobre... O que vocês preferem falar? Vamos falar sobre o Christian agora ou vocês querem que a gente comente antes sobre alguma outra coisa? Tchau, pega o gancho da WWE e joga com o Christian. É, vamos falar então do Christian. Bom, agora sim, agora tá liberado o espaço pro barraco. Agora a gente pode descer o pau, pode falar bem, ratinho. Pode falar mal. Vai descer o pau, tô fazendo ele crescer. É, vamos ver agora o que vai dar. Bom, eu particularmente, quero começar com a minha opinião. O Christian aparecer na ICW de uma forma surpresa, né? Já que eu acho que o que estava mais cotado, na minha opinião, o que estava cotado era para ele ser o responsável pelos ataques ao Jeff Hardy. Mas como começou a vazar a história e tal, acho que eles decidiram cancelar isso pra não criar já um spoiler muito precipitado. E enfiaram o cara de surpresa no meio da ICW, sem divulgação, sem nada. E eu particularmente acho que isso é uma punição por ele ter ido pra TNA. Eu não sei quanto a vocês. Pode ter sido também. Tu pode ter encarado de diversas formas, né? Essa punição e tal. Ou se não, por um simples fato dele estar, tipo, na companhia e tá entrando agora e tal. Mas mesmo assim, ele já teve a sua história anterior com títulos, com o que seja que for. Eu acho que ele foi pra ECW meio pra quebrar os spoilers que já estavam sendo falados, que ele estaria no Royal Rumble, que ele estaria sendo culpado pelas questões dos acidentes com o Jeff Hardy e tal. Acho também pra quebrar os spoilers, mais pra quebrar os spoilers que um possível retaliação à ida dele pra TNA. A hipótese de que seja punição pela ida pra TNA não é descartável. Mas a gente tem que parar e pensar o seguinte: a ECW, o SmackDown já tá com um roster com bastante ídolos, digamos assim, já tá com o main event completo. E o Raw também, não tem nem comentado, o Raw que tá cheio de gente aí. Só que se a gente parar pra pensar, a ECW tem quem de grande lá? O Matt Hardy saiu e quebrou as pernas. Sobrou o Finlay, que é um puta lutador, mas não tem valor algum. Sobrou o Tommy Dreamer, que é humilhado semana após semana. Tipo, tinham que colocar um cara lá pra dar impacto. Colocando o Christian lá, já quebraram todas as expectativas que tinham quanto ele voltar em qualquer outro lugar. Devolveram a cara conhecida e violenta que tava faltando na federação, porque se deixar o Christian lutar, ele vai fazer coisa pra caralho que nem ele já fez nessa primeira luta dele. E eu acho que foi mesmo aquela jogada de marketing, porque pelo jeito esse W não estava rendendo porcaria nenhuma. E para mover tanta gente a assistir só porque o Christian voltou, é o lado que a federação mais olha, né? Eu achei esse lado de ver ele como erguer esse W, eu acho meio errado, porque ele voltou para a WWE para deixar de ser aquele midcard que ele era. Seria essa nova posição dele, não para ser um cara que vai erguer a ECW, sim para a WWE dever erguer ele. Essa seria a função dele. Então, e ele provavelmente voltou porque a WWE deve ter feito alguma coisa, deve ter dito: a gente vai te dar um título, não sei quando. E não, não considero o título da ECW como título mundial. E aí ele, como aconteceu com o Jericho, né, ele voltou, aí ele fez aquela disputazinha meio pelo título da WWE, e depois o tempo passando um mês, ele conseguiu alguma coisa. Eu acho que vai ser a mesma coisa que aconteceu com o Christian. Bom, e aí, mais alguém, Rafael? Bom, eu acho que tá bem parecido com o casting do Punk, né, todo mundo falando, todo mundo percebe, quando vai fazer o casting, nunca fazia, chegou num round, ninguém esperava, e fez casting, mais ou menos foi o que aconteceu com o Christian, né? Chegou todo mundo falando, vai pro SmackDown, vai pra Raw, vai sair no Royal Rumble. Aí chega o cara, chega na ECW, todo mundo esperava. Até porque os ratings da ECW dessa semana foram inferiores da semana passada, né? Aí a gente tem que esperar a semana que vem pra ver se esses ratings sobem, se fez mesmo impacto com o Christian. Porque muita gente vai começar a baixar a ECW de novo e fazer muito tempo baixar por causa dele. E vamos ver se tem uma luz no fim do túnel com a volta dele aí, né? Porque justamente pela falta de divulgação, acho que, né, que não houve uma audiência como esperado, né? Pelo menos eu acho que a WWE já não esperava até uma audiência grande por não ter divulgado o retorno dele, ter feito esse retorno surpresa. Eu fiquei impressionado com isso daí na hora, eu não esperava, pegou todo mundo de surpresa, e eu acho que o Christian não dura na ECW. Eu acho que logo com o draft, né, já anunciado para acontecer depois do WrestleMania, ele vai sim, ou pro Raw, pro SmackDown. Acho que a ECW é bom, é pouco para ele, né? Eu acho que é ele pouco não vai. Pra qualquer um, vamos dizer a verdade. É verdade, né? Até pro Tommy Dreamer, que é um original da ECW, é pouco para ele. Mas vamos ver o que acontece aí com ele. Eu acho que ele não vai ficar na ECW, não. Realmente é pouco pra quem tem história, né? Vamos falar assim. Porque pra quem tá novato já é até bastante pra estar divulgando e tal, tendo um show semanal e tal, que é bem mais ou menos assistido, vamos falar bem, né? Mais ou menos assistido. Então, já é uma coisa. Pelo menos pros novatos. Sim, pros novatos e tal. Agora a gente falar, né, de um lutador desse esporte, até por ser um lutador que já ganhou títulos na própria WWE, teve uma história junto com o Ed, que hoje é um também um grande nome, já era na época e hoje reforçou ainda mais, é por essa razão que fica meio estranho o aparecimento dele na ICW, justamente logo na ICW. Foi um... Aí que fica a pergunta, se ele não tivesse ido pra TNA e tivesse continuado com o Ed todas as cenas da WWE, vocês acham que ele estaria maior do que isso? Não. Não. Não, então pronto. Com certeza. Ele estaria sendo o Curtis Hawkins ou Zack Ryder em uma pessoa. Então, ele saiu e voltou para onde ele estava na hora que ele saiu. Ele pode ter sido grande na TNA, não sei, eu não acompanhei. Na WWE ele sempre foi um dos meus ídolos, porque eu sempre achei ele um ótimo lutador, principalmente quando eu estava junto do Ed. Mas além de tudo que eu já falei que eu penso, ele simplesmente voltou para onde ele estava quando ele saiu. Bom, eu discordo justamente pelo retorno à ICW. Eu acho que se fosse ele voltar do jeito que ele saiu, ele voltaria no mínimo no SmackDown. Não precisava voltar com o Ed, não precisava continuar essa história, mas ele tem um destaque um pouquinho maior, acho que um retorno um pouco mais promovido, porque eu acho que até o próprio Christian deve ter estranhado o jeito que ele retornou. Eu acho que é ele mesmo, mas com certeza. Quando você fala de retorno um pouco maior, o que você quer dizer em relação a cinturões, a federações? Não, a não é. Vê só, por exemplo, deixa eu citar um caso bacana, o Umaga. O Umaga se lesionou, ficou um bom tempo fora, aí foi começando a aparecer na FCW depois, quando ele estava melhor, né? E antes dele voltar, nossa, bicho, era vinheta promovendo o retorno do Maga, não sei o que, não sei o que lá. Você vê o Evan Bourne agora, tem vinheta dele rolando agora na cidade pra voltar e não sei o que, anunciando o retorno dele. Eu acho que faltou, não precisa necessariamente, por exemplo, virar e falar, não, o Christian tá vindo. Justamente porque eles não querem spoiler do que tá acontecendo. Mas você vê, por exemplo, tenta trabalhar em alguma coisa do estilo... Jericho. Estilo do Jericho, pelo menos pra criar expectativa. Mas de que você alguém tá chegando. Marcos, você criar expectativa, você tem que parar e pensar que a gente tá em duas situações totalmente diferentes. Quando o Jericho voltou, foi feito todo aquele esquema, porque já havia aquele estilo do Jericho, de Second Coming e tal. Se você joga uma coisa dessa, obviamente todo mundo mataria como já mataram no Jericho. Não, naquela época. Não sei se eles estavam preocupados com spoilers como estão preocupados hoje, mas cogitou-se isso da Christian, cogitou-se aquilo do Christian, porque o Christian que bateu no Jeff Hardy, porque o Christian que pulou a cerca com não sei quem, o Christian que fez aquilo, eles simplesmente travaram, Christian que nada, vocês que se lascem estão pensando coisa errada, e quando todo mundo menos esperava, jogaram ele. Eu acho que foi a ideia do boom, de saber fazer alguma coisa diferente, realmente impressionar, porque eu duvido que tenha algum de nós aqui, de qualquer outro que esteja ouvindo, que não se impressionou com essa volta dele do nada, simplesmente se apareceu. Tipo, essa era a ideia, vamos trazer ele de volta sem criar expectativa nem nada, porque senão começa spoiler daqui, spoiler dali, vira uma merda. Não, eu sei, mas não precisa ser necessariamente que o retorno dele viesse da forma que todo mundo esperava, que seria ele autor dos ataques e tal. Poderia ser o próprio Matt Hardy e tal, tudo bem, numa boa, e ele aparecer ali um pouco neutro e tal, no meio disso tudo. Mas, pra você ter uma noção, foi uma surpresa grande, todo mundo tá surpreso com a aparição dele, né? Tudo bem, beleza. Hoje que dia é? Hoje é uma quinta-feira, dia 12. Na terça-feira... que rolou o retorno dele, eu aposto que tem gente até hoje que ainda não tá sabendo. Entendeu? Esse é o negócio. Eu te falo a verdade, eu só vi a SW essa semana por causa da negação do retorno do Christian. Já fazia quase uns 5 meses que eu não vi a SW. Então, é justamente disso que eu falo. Você tá trazendo o Christian pra WWE, porra, legal, é um cara, porra, que tem uma história boa, é um bom lutador, merece estar ali, tudo bem. Só que, poxa, parece que você tá desvalorizando a imagem do cara, trazendo ele dessa forma. Pelo menos... Isso que eu disse. Eu acho que a impressão que me passa é essa. Eu acho que até o próprio Christian deve ter ficado meio assim com esse tipo de retorno. Ele merecia muito mais. Um retorno indigno, eu diria. Um retorno meio indigno, sabe? Parece que foi um retorno emergencial. Ó, a gente tem que te trazer, mas a gente quer evitar spoiler a todo custo. Será que um spoiler vale mais do que a carreira de um lutador de nome como Christian? É, aí é que tá o... Então, justamente, WWE, você acha que eles estão ligando para alguma coisa? Eles querem justamente o que eu tô te falando. Eles querem fazer dinheiro. Eles não tem por que ficar, ah, não, vamos fazer spoiler, deixar de fazer spoiler. Simplesmente joga o cara. Ninguém tava assistindo esse W, tudo bem. Pode ter cara que perdeu. Mas você pode ter certeza que semana que vem a audiência vai estar lá no alto, porque todo mundo vai querer ver o que, que aconteceu, entendeu? Bom, né? Bom, são várias opiniões diferentes, né? Tem gente que com certeza vai discordar da gente através dos comentários e tal. Lembrando isso, deixem os seus comentários aqui nessa edição do podcast. Comentem lá que a gente vai ler na próxima edição. E até aproveitando, deixa eu passar aqui na janela de comentários da edição anterior, da edição número 13, né? E ler aqui alguns comentários que a galera deixou. O Nitro deixou aqui, ó. Por que que o podcast tem que ser de uma hora? Quem gosta, escuta várias. Pois é, Nitro, a gente deixa de uma hora porque senão também fica muito cansativo, não só pra galera gravar, mas também tem gente que acaba também tendo que fazer outras coisas e tal, e acaba não podendo ouvir mais do que uma hora, mas a gente tá pensando já em fazer umas edições especiais pra jogar nesses intervalos entre um e outro e tal, vamos ver o que que acontece. Edição pay-per-view do podcast com duração de 3 horas, aguarde. Nossa, opa, caramba! Totalmente é 25. Mas quem sabe, é uma boa ideia, por que não, né? É, aqui, pessoal, ó, dos outros blogs, se segurem, porque se a gente tiver alguma copiação, já sabe, né? Nossa. Vamos mandar o Jack sair dando crossbar em todo mundo, principalmente se você tiver de novo. Falando nesse rolo aí, tem um recado aqui pra você, Igor, ó, o Flick the Blue Lightning 1986, olha que nick bonito, ele disse aqui, ó, que o Igor gostou de falar sobre o pau do Jim Duggan, e aí? É legal porque a gente vê que é uma grande estratégia da WWE e dá certo até no podcast. Aposto que tem muita gente ouvindo o podcast pra ouvir eu falando do pau do Jim Duggan do que pra saber de qualquer outra coisa. Então, nossa, vocês gostam, pau pra todo mundo. Tá bom, até o Vitor aqui, o Vitor Porto também deixou um recado falando sobre isso. Ó. Ótimo podcast, eu também concordo com o Igor quando ele disse que o Jericho tem vários tipos de luta, né? Que você tinha falado sobre o lance da luta dele com o Shawn Michaels e tal, né? Citado várias coisas. Mas gostei mesmo no final daquela história do Paulo Rexal. Pensei que o pessoal até tinha se esquecido, né? Não esqueceu não, pode ficar tranquilo. Ô Vitor, que se depender do Igor, o pau do Rexal de Duggan vai ficar com eterno. Com certeza, aqui, né? o pau vai estar sempre em alta. A gente tem que pensar que é uma verdade. Eu quero ver se tem alguém que consegue discordar de mim e provar que quando ele levanta o pau ninguém grita. Eu quero ver. Eu quero ver alguém me provar. Pro hall da fama do portal. É. Tá vendo? É, isso daí, eu acho que o pau do Jim Duggan vai entrar no hall da fama. A gente vai criar esse ano o hall da fama do portal da luta livre, né? E eu acho que a gente vai ter que fazer uma introdução honorária aí. o Igor vai ficar feliz. Você vai ficar feliz, Igor, se a gente introduzir o pau do Hacksaw Jim Duggan? Depende, o organizador do blog de toda a parada é você. Se for introduzido nas suas categorias aí por trás, quem sabe? Não, mas vai ser introduzido a seu mérito. Não, eu não tenho mérito nenhum de estar introduzindo em você, porque eu não quero introduzir nada. Quem está inventando de introduzir são vocês. A mim não vai ser introduzido nada. O máximo que eu posso falar é ser o anunciante e, quem sabe, até levar o pau para você, se você gostar. Ô, Marcos, mas tem que ver um negócio também, né? Esse negócio desse negócio lá do Hacksaw Jim Duggan tá virando uma marca. Todo mundo já baixa o podcast falando, ó, o Igor falou do pau do Hacksaw. Será que ele falou? Pessoal, isso aí é. Vocês têm que entender que isso é tudo jogada de marketing. Ouça um podcast do Portal da Luta Livre. Você vai ouvir falar sobre o pau, vai ouvir o gritinho no final e vai ficar feliz. Vai berrar pra gente que nem todo mundo berra quando ele mostra o pau. Até vou deixar já a perguntinha aberta pra galera. Por favor, responda aos comentários. Se vocês querem que a gente introduza no nosso Hall da Fama, que será lançado esse ano na altura do WrestleMania, né? Se vocês querem que a gente introduza o pau do Hacksaw Jim Duggan aí, né, pro Igor. E aí vocês decidem, né? Eu nem comento em cima disso, porque eu vou brincar de Renan agora. Eu vou ficar quieto e só vou falar na hora que for pra esculachar alguma coisa. Tá certo. Ó, vamos seguir aqui. E é bom que a próxima notícia responde a uma questão que a gente deixou meio que em aberto na edição passada. que nós estávamos falando sobre a ROH, né, Ring of Honor, na HDNet, que é um canal de TV a cabo dos Estados Unidos. A gente discutiu muito sobre como ia ficar o lance de produção, como é que ia ficar o lance dos DVDs da ROH, e agora, segundo as informações que estão chegando, o pessoal da HDNet já está começando a frequentar os shows da ROH para poder gravar, porque para pegar experiência com filmagem de luta livre, que é uma filmagem diferente, né, também, e também já para recolher algumas cenas para fazer os comerciais, para promover na emissora, criar chamadas de abertura e tudo mais. E também outra informação que avança é que nesse período de um ano que a HDNet vai ficar com a ROH, a companhia não vai poder produzir DVDs próprios, ou seja, quem produzirá os DVDs da ROH será a própria HDNet. Isso daí, para principalmente agora o Renan, que entende bastante também da ROH, o Rafael também, que acompanha bastante e também faz uma cobertura aí no portal. Isso é bom para a ROH ou não? Depende, porque talvez consigam fazer uma estrutura diferente de DVD, consigam, sei lá, fazer uma edição diferente, melhor do que a ROH fazia, que não era uma coisa muito complexa, né? Só colocava uma luta ali, não faziam, tipo, nada, tipo, imagem lutadora, assim, coisa assim, diferente. E eu acho que é a única coisa que pode trazer diferente do normal, porque o normal não era muita coisa, não. Era uma coisa bem fácil. Ah, Rafael? Eu espero que dê certo, né? Porque é um estilo diferente da WWE e da TNA. E se der certo, vai abrir vários horizontes. O resto, mundial. E aí? A ideia, desculpa até interromper, eu sei que não fui chamado na conversa sobre a ROH, mas eu quero. Não, eu ia pedir a sua opinião também, lógico. Ah, tudo bem. Bom, eu acho interessante assim, se pararmos para pensar que a partir do momento que você está lá independente, está se virando e está fazendo um negócio bom, se vem uma empresa querendo colocar a mão ali, é para melhorar. Eu duvido que vá piorar. Vai piorar se colocarem pessoas erradas mexendo. Se colocarem pessoas competentes e que estão a fim de colocar o nome da empresa e o nome da ROH lá em cima, vai ser um negócio bacana. O que perde é que a ROH com certeza não vai ter 100% do lucro dos DVDs colocada no banco deles, isso é mais do que óbvio. Mas pensando no contexto geral, a ideia é que saia um produto melhor, que venda mais, e assim os lucros serão praticamente não modificados e todo mundo ser feliz, né? Não, então, mas aí que vem um grande fator aí, como eu tinha dito, pelo que parece, não é confirmado, lógico, mas pelo que parece também, além desse da galera tá indo lá agora nos shows da ROH para filmar conteúdo para usar para promover o programa e tal, eles também estão indo lá para aprender como é que se filma luta livre e tal, porque é um material que para eles é novo, que eles ainda não trabalharam, então já mostra que eles têm inexperiência nessa área. Então será que o material que eles vão agora tomar conta vai ficar legal? Porque não adianta nada você ter uma emissora que tem uma estrutura boa se você não tem o conhecimento de como trabalhar com o produto. Pois. Justamente, o conhecimento do o conhecimento de gravar a luta livre, de filmar a luta livre, isso é coisa que você pega simples. E outra, não adianta eles querer chegar lá e tomar frente de tudo. Com certeza, quem já gravava o Ring of Honor vai gravar junto deles. Vai estar junto deles, vai estar acompanhando. Então a ideia é só melhorar mesmo. Não acredito que eles... Tudo bem, pode não ter experiência, tá. Mas até que entre na televisão, eles já vão ter pego alguma coisa. E se eles não pegarem, eles não vão querer tomar a frente de ninguém de lá de dentro pra vender uma merda, né? É, bom. E na sua opinião? Ah, a ROH tá entrando num lugar bacana. Eu, pessoalmente, quero ver o programa, porque eu não conheço muito a ROH. Tô bem animado, eu espero que tenha alguma coisa assim, boa vindo por aí, porque tem muito, pelo que eu leio, pelo que eu vejo, pelo que eu vejo das reviews do Renan também, tem muita coisa boa na noite, mas pouca gente conhece. Vamos ver se realmente vai ser legal essa ajuda. E até comentando, Igor, você falou, os caras filmar, tal, eles pegam rápido. Realmente eles pegam rápido. Agora o problema é saber se se ele só tem uma experiência pra filmar o evento. E agora pra editar isso daí? Tem todos os tipos de é diferente, né? Você fazer uma produção de wrestling, não é só a filmagem, né? A gente tem vários passos, a edição, o trabalho com áudio e tudo mais. Então vamos ver se a HBNet vai fazer um bom trabalho com a ROH, porque é marinheiro de primeira, são marinheiros de primeira viagem, né? Estão pegando um produto novo, e é um produto bem novo, porque é um produto que nunca teve na mídia, a ROH nunca esteve na mídia, né? Então tem muita expectativa boa, né, pro lançamento do ROH na TV. Quem é fã com certeza tá muito animado, quem não é também, porque vai ver o circuito independente como funciona, né? Vamos esperar mais novidades, né, porque algumas perguntas ainda estão em aberto, como, por exemplo, como que vai funcionar o esquema de lutas, quantas lutas por programas, qual é o tempo de duração. Essas perguntas, eu acho que mais notícias vão aparecendo conforme o tempo, né, e vão explicando pra gente. E de duração já tem, né? Já tem uma hora, né? É, pode. É uma hora. Tem a questão também dos contratos, né? Que igual eu tinha noticiando uns dias atrás, a ROH está correndo aí para poder entrar nos contratos de todo mundo. Que vem assim por volta de março, abril. É verdade. Outra coisa também que está sendo alterada, que eles estão correndo atrás agora, são das músicas de entrada dos lutadores, já que muitas delas que eles estão usando atualmente têm direitos autorais e justamente por isso não podem ir para a televisão, a não ser que a HBNet pague. Então a ROH já está procurando algumas bandas pequenas ou não que estejam interessadas em suas músicas tocando nos shows e tal, né? Pra ver se consegue aí arrumar uma trilha bacana, legal aí pra galera e tal, dos lutadores, né? Porque vai mudar bastante isso, vai mudar bem a cara de cada lutador, com certeza também. Tinha o pessoal lá, o Brent Alba aí, que entra com a música do Ozzy, o Austin Aries está com música do Marilyn Manson, aí eu acho que vai ser bem difícil o pessoal conseguir manter dinheiro para manter isso. Até o Danielson vai perder a música, o Final Countdown, que é a marca dele, né? É, então a gente vai ver com certeza muitas mudanças aí, e lógico, muitas revelações de bandas pequenas também, graças a ROH, né? É, agora a gente vê. Isso é bom, porque eu já tive já mexendo com blog de música, e a gente vê muito isso, que bandas pequenas não tem muita chance em nada, não. E agora que você gosta da ROH, pelo menos as bandas americanas pequenas vão ter alguma chance de aparecer, mesmo que seja aí fazer uma música, pelo menos, fazer fama aí com algum lutador. Já ajuda várias partes, né? Não só a Ring of Honor, não só os bancos da HDNet para ter que pagar um monte de direito. Apesar que não sei se esses direitos vêm a ser caros ou não. Uma vez já conversamos sobre isso, né, Marcos? E enfim. O importante é sabermos, fãs da Ring of Honor, quais as expectativas que vocês têm quanto a essa mudança? Nossos dois amigos vão falar agora e esperamos nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Olha só, eu até lá no Wrestling Street, lá que eu ajudo também, o Matheus ali, o pessoal, a gente fez um tópico lá, tipo, cinco perguntas sobre os cinco colaboradores lá do site, tá tudo ali, várias perguntas sobre a ROH lá na HBNet, o que a gente acha, o que vai acontecer. E não sei se dá pro Marcos colocar ali depois no link relacionado, coisas assim. Vou colocar sim. Caso o pessoal queira ver, tá tudo ali já. E eu espero ótimas coisas aí, tipo, independente no top, né? Na TV, finalmente. É o seguinte, eu espero que seja, igual eu falei, a revelação de muitos bons que possa ter uma qualidade de show muito boa e tal, e que possa ter banda também, né? Igual o Rafael tá falando aí, questão de bandas como Ozzy, Marilyn Manson, créditos de músicas desse tipo não são baratas mesmo. Você pegar um show, um CD, quer dizer, de heavy metal pra comprar hoje no Brasil, você não baixa de menos de R$30, entendeu? É verdade. Cara, na hora que o Ira tava falando, cortou ali, tá, o Rafael também caiu, o Skype hoje tá maluco, eu não sei o que tá acontecendo, entendeu? É zica. E eu nem falei mal do Undertaker dessa vez, hein? É, nem falou, agora o Ira também caiu, a gente já vai chamar o pessoal de volta, né? Mas bom, eu acho que vai ter muita coisa bacana a se esperar. Tá certo que quem é fã deve estar preocupado com essas mudanças que vão acontecer, né? Mas resta ver se essas mudanças vão ser boas ou não, né? Eu acho que, bom, para um produto que é novo, para um produto que está começando na TV agora, tem chance de ser bom sim. Bem, provavelmente a primeira coisa, o primeiro boom que a gente vai receber vai ser um monte de críticas dos fãs de TNA e WWE, que já tem aquela estrutura e tudo mais. Eu tenho certeza que alguma coisinha alguém vai querer cutucar pra rebaixar, né? Mas, como tudo já indica, luta de qualidade com produção boa, com certeza vai alegrar nós que gostamos do negócio, né? Não, com certeza. Bom, então vamos passar aqui também, já a gente volta a falar mais sobre o circuito independente com o Renan aqui. Vamos falar então agora do draft da WWE, que foi marcado para o dia 13 de abril, que é exatamente 8 dias após o WrestleMania 25. E aí, ô Igor, o que pode acontecer nesse draft? Olha, sinceramente, eu gosto bastante mesmo de surpresa. Eu não sou muito de ficar especulando, eu gosto de ver a coisa acontecendo pra comentar em cima do que aconteceu. Mas, pensando pelo draft do ano passado, e já há a promessa de que teremos grandes surpresas, o Christian voltando e tudo mais, eu acho que só vai ter uma mudada boa assim no meio evento mesmo, pra levantar um pouco esse W, descongestionar um pouco Raw e SmackDown, porque as duas estão cheias de gente que cresceu ao longo desse ano, né? E espero ver coisa boa. Agora, o que realmente vai vir a ser a coisa boa, só depois pra gente poder comentar, né? É, vamos ver. E aí, Renan, você acha que tem alguma mudança significativa nesse draft? Eu espero umas surpresas aí, porque eu sempre gosto de ver surpresas do WWE, porque principalmente o draft, porque eu ri muito ano passado com a cara do pessoal. É, até porque muitos lutadores, principalmente os mid-carders e os low-carders, só ficam sabendo do futuro deles assistindo ao programa. Eles não chegam a ser avisados. Eu acho porque... que no ano passado ninguém sabia, eu acho que só o Triple H sabia. É, porque ele já tinha pedido também pra mudar, né, de brand e tal, por causa da... pra ficar mais tempo com a esposa, tá, aquelas coisas de família, né? E como ele pode, né? Então é lógico que o pedido dele iria ser atendido. Mas muitos outros foram uma surpresa, né? Acho que uma das surpresas grandes foi até o Matt e o Jeff se separarem, né? Quando todo mundo pensava que eles iriam se reunir. Agora eles estão unidos na mesma equipe, mas, né, desunidos por rivalidade. Eu não acho que vai ter uma mudança muito significativa nesse draft, acho que vão ser poucos lutadores, pelo menos é o que eu espero, porque eu acho que depois do draft do ano passado, a situação das duas equipes ficaram bacanas, e agora só resta saber se também nesse draft vai estar envolvido os narradores, né? Porque a gente teve aí umas trocas, né? Jim Ross foi parar no SmackDown, Michael Cole foi agora pro Raw, agora na ECW nós temos Todd Grisham e Matt Stryker, que foi por causa da saída dos outros narradores, Mike Adam, que foi GM e tal, agora já não está mais entre nós, né? Na WWE, ele não morreu, que não, pode chato, né? É, bom, opiniões diferentes eu tenho sobre o Mike Adam, mas beleza, né? Eu já deixei claro isso em outras edições, quem ouviu já sabe bem do que eu tô falando. Mas vamos ver se vai ter, será que vai ter troca de narrador? Será que precisa? É necessário? É, eu acho assim, foi uma grande sacanagem tirar o King e o JR, que sempre foram parceiros, sempre fizeram um grande trabalho juntos. E, não sei, volto a dizer a mesma coisa, eu espero por surpresas, porque o que a WWE tem deixado a desejar nesses últimos anos é surpresas agradáveis, então eu quero ver o que vai acontecer. É, Ira, expectativas para o draft da WWE? É, minha expectativa foi o seguinte, até conta um caso engraçado, porque eu tava na tarde da WWE, assim, do nada, eu entrei lá pra poder ver se tinha alguma coisa e tal, e eu tinha entrado 2 minutos depois que caiu a notícia do draft. Então, corri, botei no portal logo, minha esperança é que possamos organizar esse SmackDown que tá lotado de gente correndo ali pelo título e ninguém correndo, né, ao mesmo tempo, e poder resolver isso quanto antes, poder ter mais disputa entre o pessoal. E já de início aqui, eu vou cortar aqui, pedir desculpa pro pessoal, porque tá tendo chuvão aqui na minha cidade e a internet tá caindo toda hora. É, sem problemas, é compreensível, a chuva acaba com a internet, a gente teve esse problema na edição passada também, né, de chuva derrubando conexão, é um problema, o Brasil tá virando um mar aqui o negócio. E aí, Irã, também alguma expectativa para a troca de narrador? Você acha que precisa? Eu acho que seria bacana se houvesse a troca de General Manager, Troca de general manager. Do nada, oferecendo assim, vamos lá, manda vídeo pro, pra ECW. Merece, merece. Então, a coisa assim, do tipo... Excuse me! Ah, colocar o Ted Long na, no SmackDown, por exemplo, seria uma boa. Eu acho bacana. Deixa a família McMahon no Raw, deixa o Ted Long na, no SmackDown e põe a Vicky na ECW, assim, pronto. Já, ela já tem o que merece. É, pra mim, eu até achei bem interessante isso. Agora, narrador, eu acho que volta o Jim Ross com o Jerry The King. Pô, é uma dupla lendária já, os dois juntos têm história, né, no, principalmente no Raw. Resta ver agora os dois juntos de novo, acho que vai ser uma boa. Acho que um dos principais motivos para o Jim Ross ter saído do Raw e pro SmackDown, acho que foi uma intenção da WWE de valorizar um pouco mais aí o SmackDown, que estava tendo um probleminha de audiência no ano passado, né? Realmente. Então, acho que, bom, o Jim Ross fez o seu trabalho, fez bem, porque o SmackDown hoje está muito bom na audiência. Acho que tá indo bem, caminhando legal. E acho que tá na hora de trazer ele de volta, sim. Seria uma boa. O Irã comentou da troca de General Managers. Realmente, eu acho que o Terry Long tem cara de SmackDown, sim. É, tem sim. Ó. Ele ia se dar muito bem no SmackDown. Rafael, esperanças para o draft desse ano? Chegou, Rafael. Ah, espero muito. Triste mudar e colocar gente boa no IPW, talvez melhor mais ainda. E fazer um equilíbrio, né, entre SmackDown ao ECW, apesar de ser bem difícil. Sempre tem uma brand bem melhor que a outra. No caso, atualmente é SmackDown. A House tem sempre showzinho mediano. ECW é sempre a mesma coisa. Só que agora com a volta do Clint, tá uma melhora. E a gente esperar, né, ver. Esperar a volta do Vince, no Way Out, quem sabe. É, e aí, narradores, general managers, tem alguma expectativa de que isso mude também? Espero que Scott Goldman saia da FCW e vai pra alguma, né? Que ele é muito bom, como esse cabana, juntar o Jim Ross com o Jerry Lawler de novo, porque eles são praticamente compatíveis, são muito bons juntos. Você vê, ó, já tem alguém que concorda comigo, pelo menos, nesse aspecto daí, trazer os dois de volta, porque acho que é. O trabalho do Jim Ross no SmackDown tá feito. O SmackDown levantou-se, o SmackDown tá indo muito bem. Em alguns momentos tá indo melhor do que o Raw. Até eu posso arriscar dizer. Então acho que, bom, reunir a dupla lendária, né, nos comentários aí, Jerry Lawler e Jim Ross novamente, vamos ver o que vai acontecer. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do podcast do Portal da Luta Livre, edição número 14, terminando, já chegamos ao nosso tempo. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, queria agradecer aqui ao Irã. Irã, muito obrigado. Obrigado, Marcos. Aí, galera, sempre acompanhando aí as notícias do portal aí, comenta as notícias. E desculpa a questão dessa semana atrasou a FCW, mas estamos organizando aí, estamos voltando para poder deixar sempre os vídeos aí, no máximo até quarta-feira, para vocês no ar. É, problemas de upload acontecem às vezes e tal, mas a gente tem a compreensão da galera aí. Queria agradecer também ao nosso administrador, também administrador do Portal da Luta Livre, Rafael. Rafael, valeu pela sua participação. É, o Rafael está mudo, deve estar com problemas de internet. A chuva, né? Chove agora em Minas Gerais, no momento da gravação. Realmente, está chovendo um bocadinho bom. É, tudo bem, não tem problema. Rafael, muito obrigado pela sua participação de qualquer forma. Renan, também quero agradecer, sempre fazendo comentários coerentes e concisos sobre o circuito independente. Valeu aí, e eu só para fazer uma autopromoção aí, eu vou continuar fazendo o review. Aí eu vou dar uma pulada nos reviews aí, porque eu ando bem atrasado nos reviews da Rage. Vamos pular logo pro review de dezembro aí, Final Battle, All Star Extravaganza, isso aí que o pessoal tá esperando. É, com certeza, a galera tá na expectativa e os reviews vão continuar saindo aqui no Portal da Luta Livre. Agora ele, 1,5 metro de sensualidade, nosso querido, sempre amado, sempre com comentários educados, Igor Lopes, muito obrigado. Eu que agradeço a vossa declaração, a minha pessoa, né? Eu que sou um digníssimo paraninfo. Fico feliz em participar desta última, dessa mais essa edição do podcast. Queria agradecer a todos que estão ouvindo, ao Rafael, ao Irã, ao Renan por terem participado, mesmo com chuva. E mandar um abraço pro nosso amigo Jack, que pediu para que eu mandasse um abraço para ele. Mandar mais uma vez um recado: não se mate com motos. E é isso aí, na próxima a gente se fala. Dessa vez eu vou encerrar sem pau do Rock só para que todo mundo fique quieto, já que vocês só vêm aqui para ouvir o pau. É, tá certo. Bom, também aproveitando o Jack aí, fiquem de olho, o podcast do Get Ready to Rumble vai sair já em breve. O pessoal vai gravar também hoje dia 12, não sei quando é que vai sair, mas creio que não vai demorar muito. E o Jack falou já que vai dar alguns esclarecimentos também sobre a saída dele, do Bohemio e do Corbari lá do Business Wrestling, que acabou culminando em mais algumas saídas, a paralisação temporária e tal, essa confusão toda que rolou. Vocês acompanhem então o podcast do Get Ready to Rumble para saber a posição deles aí e contarem o que aconteceu, por que saíram e como é que vai ser as coisas daqui para frente. Bom, encerramos aqui a nossa 14ª edição. Quero agradecer a todos vocês que ouviram a gente, acompanharam a gente, estão acompanhando. Deixem seus comentários, nós vamos ler aqui na edição número 15. E é isso aí, um grande abraço, até a próxima e obrigado, Jim Duggan. Esqueci, eu tinha que falar do Raposa, meu puta. Por quê? Porque ele teve que sair daqui pra gente gravar. Ah, é, né? É, véio, tivemos que fazer uma votação de quem era o menos pertinente, então expulsamos o Raposa e quero que ele se lasque.